Você está ouvindo o Checkpoint do Estação 64. E sejam bem-vindos a mais um Checkpoint. Nessa vez estou com o Mário. Oi. E com o Lucas. Sempre viciado em rogues. E dessa vez, nesse Checkpoint, falaremos sobre os jogos que jogamos durante o mês de agosto? Eu não sei, eu tô perdido. Agosto. É, eu sei que essa pandemia mexe com a cabeça da gente em relação a tempo, né? Mas a gente ainda está em agosto. É, então, é bem por isso que eu achei que tava errado. Porque normalmente a gente grava no mês depois, né? Então... Uh-huh. A minha mente no céu de março ainda, só pra avisar. E a gente teve o pedido do Denis Ueda no nosso bloco de peça um jogo do Nintendo Switch Online e a gente joga, que foi o Star Fox, de Super Nintendo. Peraí, o nome desse bloco sempre existiu ou você inventou agora? Não, eu falei algum nome pra esse bloco? Falou, é o jogo de Switch que existe no Switch Online, alguma coisa assim, você acabou de falar, mas... Eu só expliquei o que é o bloco, né? O bloco é... Coloca um reverb aí, só que se você for falar um bloco, só pra ficar... E vocês jogaram? O Mario tentou dar uma enrolada aí, mas vocês jogaram? Não, joguei. Super não, né? Eu tô metendo... Eu joguei e já tinha jogado no passado. Eu até tentei colocar meu Super Nintendo pra jogar aqui, mas... Eu esqueci que o meu Super Nintendo, infelizmente, tá com algum problema que vários jogos só colocam, fica com problema gráfico nos jogos. Eu não sei porquê, aí eu tô bem triste. Se chama 16 bits, Lucas. Era uma... foi uma era. Velho e zoado. Aí eu fui no SNES Mini mesmo. É, tem no SNES Mini, tem no Nintendo Switch Online e tem no Super Nintendo zoado do Lucas. Então. E o que vocês acharam de Star Fox? O Denis, ele comentou que o jogo foi ofuscado pelo Star Fox 64, mas que ele gostava muito das músicas. Ele gosta muito das músicas. E eu acho que ele acha, no geral, um jogo bom. É, o jogo é bom, só que o problema é que ele é pra mim, é muito lagado. Esse que é o problema. Tem uns 10 FPS, eu acho. Então, esse que é o problema, porque é muito legal aquela cutscene inicial, a galera, as naves zoando, e as vozinhas fazendo brê, brê, brê, sabe? Os bichinhos falando tudo... É único. Tanto é que minha mãe lembra que na época meu pai jogava, meu avô também. Quando era criança, né? Ela escutou a vozinha, ela falou, caramba, isso aí é antigo, hein? Ela lembrava disso aí. O jogo, eu escolho a rota difícil, né? São três rotas no jogo. Tem uma fácil, média e difícil. Eu geralmente entro na difícil, que começa meio que num pôr do sol lá, o Cornéria, né? E o negócio é difícil mesmo. Eu acho que é muito fácil morrer. Eu não passei de Cornéria, cara. Mas você foi qual rota? Eu não sei. Então, eu também não sabia. Você escolhe no início a rota, Lucas? É, a rota de baixo é a mais difícil. Acho que é a do, entre as duas no meio. Mas você escolhe igual o 64, que... Você tem que tender pra algum lado da fase, fazer alguma coisa na fase ou... Não. É desde o começo você escolhe. É uma linha assim que você vê claramente as fases que você vai passar. Ah, tá, entendi. Eu fui pela rota do meio. Eu acho que é fácil, então. É, eu acredito que é fácil. Eu não sabia que eu tinha escolha em algum momento no jogo. Pokémon, né? Uma coisa que pouca gente conhece, eu não fiz dessa vez. Isso aí faz tempo. Eu quero não lembrar como fazer. Mas na rota difícil tem uma fase que... Se não me engano é uma chuva de meteoros no espaço... Aí você tem que acertar um ovo específico, seguir um pássaro, entrar num portal. Aí você vai parar numa fase bônus que tem uns planetas com um rosto muito esquisito. E aí você fica lutando contra uma máquina de pachinko infinitamente. Nossa, não lembro. Eu acho que nunca vi nem vídeo disso. Velho. Procura, assim, vale a pena porque é um negócio muito esquisito e eu quase ninguém conhece, não sei porquê. É um negócio muito obscuro. Eita... Mas eu concordo com vocês, tipo, o jogo é lagadaço, acho que não tem nem o que discordar disso. Eu acho que justamente nisso aí, tipo, do lag e também do campo de visão, que você não tem muito, né, velho? É simplesmente você vai andando pra frente e de repente tem um prédio brotando. Eu fico meio assim, eu não sinto muito o clima do jogo, sabe? No Star Fox 64, eu joguei primeiro Star Fox 64, eu sentia pelo menos um clima melhorzinho de espaço. Nesse eu não sei, eu tô, de repente, na segunda fase, na terceira fase, pelo menos na rota do meio, que são dois negócios de espaço, eu tô no meio que... num preto e aparece coisa pipocando na tela e os bichos falando, ah, me ajuda aí. Ah, normal. Esse também é outro problema. Até que tem algumas partes do jogo que começa a cair uma barra de ferro em você e bate, você, pô, meu, como é que eu ia desviar desse negócio? Eu acelerei, mesmo assim, não consegui escapar, sabe? Eu também, quando em Cornéria, principalmente, quando tá caindo algumas barras de ferro... E se fala, mano... São prédios, não são aquilo? Não sei. Tem uns bichos que estão cortando as barras de ferro mesmo. Também tem, quando você atira neles e cai, né? Ah, é verdade, tem essa parte. Mas em Cornéria tem uma parte que eles que tem, você passa entre o meio de barras de ferro que vão caindo pro meio, né? E não dá pra desviar. Eu vou tomar dano ali. Mas no geral eu acho bem legal. Eu gosto... A parte que eu mais gosto do jogo acho que são os chefes, né? Porque claramente dá pra ver os pontos fracos dele, né? Aquelas formas geométricas. Brilhando vermelho, né? São umas formas geométricas lá com uns quadradinhos piscando pra caramba. E eu acho que é a melhor parte do jogo, porque aí você não sofre daquele problema de aparecer objeto do nada, sabe? O chefe tá na sua frente e é você contra ele e foco ali. Ah, eu vou ser o cara ruim da... Assim, né? Tirando o Mario que não passou de Cornéria. Eu travei no quarto mundo, eu acho, não sei. Eu travei num dos mundos aí por causa do boss. Aí eu só parei e falei, ah, depois eu volto. Não voltei, não terminei o jogo. E tinha algum boss lá que ele fica meio que girando. É um escovador que fica girando. Sim, E eu não consegui achar o ponto fraco daquilo. Eu acho que o jogo ele ensinou tão bem que, você tem que olhar pra aquela porcaria piscando, que eu não achei aquela porcaria piscando no boss e eu morri. Eu olhei e falei, eu não sei o que ele tá fazendo, o que é pra fazer aqui. Pior que isso eu não lembro o que tinha que fazer. Porque eu não terminei agora, né? Eu terminei no passado esse jogo e eu não fiquei com saco pra terminar de novo, porque na rota difícil o negócio é realmente bem cuzão mesmo. Mas é um jogo que dá pra... Você olha e fala, eu entendo fazer sucesso, mas eu acho que não é merecido, mas é meio que natural o Star Fox 64 meio que roubando o lugar dele. Principalmente porque na própria franquia deu reboot, né? Aham. Uhum. E na minha opinião é o único jogo muito bom mesmo. Aí eu acho chato falar um pouco mal também do Star Fox do Super Nintendo, porque o que a equipe de desenvolvimento teve que fazer pra desenvolver o chip do Super FX e colocar esse jogo no Super Nintendo é muito grosseiro, sabe? E tem história dele naquele documentário que eu recomendei, que é o Hardscore, que tem no Netflix e tal. Eu não sabia, o chip Super FX ele ia ser lançado pro Game Boy, na verdade. E aí o Miyamoto viu, e todo mundo viu, e aí eles quiseram colocar no Super Nintendo, mas... No geral, assim, eu acho que é muito mais pra você ver a história do jogo do que pra jogar o jogo em si. Porque como um jogo, acho que ele fica muito complicado ser jogado. Então você tá falando basicamente que o jogo é ruim. É. E é histórico. É histórico pelo que eles fizeram, né? De colocar 3D no Super Nintendo. Não, sim. Acho que, de acordo com o Wikipedia, na pesquisa que eu fiz antes de chegar aqui, é o segundo jogo da 3D da Nintendo. O primeiro foi o X do Game Boy. Uhum. Então, tipo, realmente tem história, só que Star Fox 64 tá aí no nosso coração, e não o Star Fox do Nintendinho, do Super Nintendo. E só pra falar o nome da fase lá secreta que eu pesquisei aqui, eu não lembrava de cabeça, é Out of This Dimension. Então quem quiser procurar pra ver o quão bizarro é o negócio, dá uma pesquisada aí. Depois do checkpoint eu vou dar uma olhada. E dessa vez eu vou começar, vai ser eu que vou começar, em quais jogos eu joguei no mês de agosto. Eu não vou organizar por ordem cronológica, eu vou organizar por importância que eu tô dando aqui. E o primeiro jogo que eu terminei foi a Short Hike, que ele foi um dos indies que teve no Nindie Direct, lá Nindie World. Uhum. Nindie World, né? Eu falo Nindie porque Nintendo fez essa lavagem cerebral comigo. Tem um pinguinzinho lá? É o que tem pinguim e o jogo lembra bastante gráfico de DS. Eu achei legal que você comprou e, assim, faz pouco tempo que eles anunciaram que você já zerou já, então aparentemente ele é curto, não é? Então, ele é curto num nível que é... Acho que eu fiquei... Eu zerei numa sentada e acho que o jogo tem 1h30. Nossa! É por aí. É assim, a ideia do jogo é você é uma pinguim que tá numa ilhazinha, né, um conjuntinho de ilhas, e você tá de viagem, basicamente, e aí ela quer o sinal do celular, e aí ela tem que subir a montanha pra conseguir o sinal do celular. Aí o jogo todo é essa subida da montanha, que aí você fica pegando peninhas douradas pra você ter pulos extras e conseguir subir melhor a montanha, né, e poder escalar também a montanha. Eu curti muito. Eu, assim, foi 1h30, foi... Eu já sabia que ia ser curto antes de comprar. Eu fui lá no How Long To Beat pra saber quanto era, quanto tempo seria. E falaram, 2 horas e tal. Eu falei, isso aí deve ser super curto esse jogo. E ele é um... Assim, eu vou falar que ele é um mini Zelda Breath of the Wild. Você sobe a montanhazinha, o sistema de escalar é legal. O pinguim, ele plana. né? Então é meio que o mesmo esquema do Link também, que não gasta stamina enquanto você tá planando. Então é... Não sei se foi inspirado em Zelda, mas é o mesmo esquema do Breath of the Wild, subir montanha. E é uma aventurinha curta, os personagens têm uns diálogozinhos legaizinhos entre eles. Tipo, um monte de gente nessa montanha, os caras, eu quero subir a montanha. Ah, tá difícil. Aí o cara, pô, é verdade, não vou subir não. Aí... Celeste tem isso também. Tem, mas né, eu acho que é mais parecido, se for comparar com o Indie, o diálogo é mais parecido com a Night in the Wood. Que ele é um... E ainda mais que os bichos é tudo bichinho. Uhum. E aí lembra mais assim. É que o Celeste, todos os personagens que aparecem são importantes. Nesse outro, são personagens que estão vivendo a vida... E aí você fala com eles, ah, eu tô fazendo aqui um atletismo aqui na montanha e foda-se, é isso. Eu achei maneiro, assim, bonito o gráfico de DS. Não exatamente bonito, é um negócio que me cativou porque eu lembrei de Phantom Hourglass, sabe? Aqueles jogos 3D de DS. Sim. Só que, e a questão de FPS do jogo? Fica caindo ou não? É suave de olhar? Porque isso é o que mais importa, na real. Pra mim, foi perfeitinho. E eu joguei então... no Switch. Então, tem então, tá bom. Tem no Steam, eu vi no Steam mais barato, eu comprei no Switch porque a minha irmã falou que iria jogar também, aí ela falou, compra no Switch. Eu falei, beleza, vou comprar aqui no Switch. Mas eu achei o jogo rodando muito bem, principalmente porque ele não tem loading. Depois que você começa o jogo, você vai, né? Aí o máximo que acontece é o campo de visão, que aí você, dependendo do nível da montanha, você não vê os de baixo, eles estão meio que nevoado. Mas eu achei um jogo, uma boa viagem. Um bom passatempo, hein? Sim. Que, bem rapidinho, e se pá, eu não sei, eu já desinstalei do meu Switch, mas fiquei com vontade de jogar de novo e falei, ah tá, agora eu já sei o final, posso só travar antes do final e fazer as outras coisas. Outro jogo que eu terminei no mês de agosto foi o Mega Man 1, nossa, do NES. Eu joguei ele na coleção do Mega Man Collection no PS4, então não sei se tem tipo problema de delay no jogo, mas eu não senti. Um é o que tem o Gutsman e o Cutsman, né? É, isso, esse mesmo. Iceman, Fireman, né? É o que são seis, eu acho, no final. Em vez de oito? É, normalmente são oito, né? São menos. Mas eu preciso fazer uma pergunta antes, Jomon. Ah. Quando você enfrentou o Yellow Devil, você usou arma de choque e ficou apertando start ou não? Não, e aí fica aí o único momento que eu usei save state no jogo. Foi na sala antes do Yellow Devil. Que eu cheguei e falei, ah não, eu já entendi o que, que eu tenho que fazer nele. Eu tenho que decorar isso aqui completamente. E eu não quero ficar fazendo a porcaria da parte de trás da fase, que eu já chego aqui meio que sem tomar hit, mas eu não quero fazer aquilo pra depois fazer o Yellow Devil. Então eu fui lá, fiz um único save state do jogo. Eu fiz antes da sala do Yellow Devil, só pra eu bater nele, pra decorar ele. Ah, eu sempre faço o esquema do choque, meu. Dá um tiro, fica apertando start sem parar e despausando, e aí ele morre na hora, cara. Sim, então eu sabia do truque, só que eu queria aprender a bater nele. Sei. Sim. E até uma parte engraçada, porque, assim, eu acho que ele foi o boss que eu mais fiquei puto, né? Tanto que foi o save state. E aí nisso, quando ele saía as peças dele, eu fiquei inventando uma música pra ficar decorando. Aí ficava tipo, ó, um, dois, três, vai sair dois, aí pula mais um, eu ficava falando lá quantas vezes eu tinha que pular. E aí eu ficava ritmando pra ficar pulando. Funcionou. Estamos jogando, tipo, marcha, soldado, cabeça de papel. Tipo, o cara não consegue sair do cursinho, né? Ele tem que ficar criando música pra decorar. Mano, é porque é o ritmo, é tipo, ele sempre vai fazer aquilo, o ritmo é específico e é chato. Porque tem hora que sai dois, aí você tem que pular, aí tem uma hora que você não vai pular porque você tem que segurar o pulo pra pular no próximo. Nossa. Aí era muito tipo, mas aí quando foi. E aí matei aquela... Ah, e outro save state que eu fiz, que aí esse save state foi... Verdade, eu fiz um segundo. Que foi antes de enfrentar todos os bosses do Willy. Que no final tem uma hora que você acha que você enfrenta quatro robôs e o Willy, né? Aí a primeira fase do Willy, a segunda fase do Willy. Antes de enfrentar todos, eu também fiz, porque dava pra chegar lá, tipo, você ganhava uma vida a mais e você chegava com a vida inteira, porque antes de entrar, você já pegava a vida. Então eu só fiz pra não ficar pulando as plataformas chata de novo. E aí, mas aí eu enfrentei todos os bosses em sequência, tudo certinho. E foi o primeiro Mega Man que eu zerei. Primeiro? O primeiro, assim, eu já joguei Battle Network, o 5, eu joguei muito. O Mega Man 2, eu joguei muito já. Caramba. Também. Caramba! Nem o 9 e 10? Nem o 9 e 10. Caramba! Eu joguei o 9, assim. Eu acho que o 9 eu nunca matei um boss do 9. Eu me orgulho que eu acho que eu zerei ou o 9 ou o 10, não lembro qual desses, sem perder uma vida. Nossa, não. Jamais eu faria isso. Eu fiz o achievement no PS3. O problema é que tinha um achievement que era não tomar dano no jogo inteiro. Aí eu não consigo. Nem fudendo. É uma dúvida. A versão do NES, ela guarda progresso ou não? Se você desligar... Não. Se você desligar, você perde. Tira a fotinho, ó. Entendi. Não tem nem password. Não, achei que tinha. É só no 2, então. É, só no 2 tem password e no 1 não tem password. Então, eu salvava, tipo, fazia o save state assim, terminava a fase, eu vou desligar o PS4, aí eu ia lá e fazia o save state, pra poder voltar e continuar da parte... Você jogou no... Entendi, você falou, né? Você jogou do Collection, verdade. Sim, sim. E, assim, eu achei o jogo... No geral, assim, tem umas partes meio filha da... Assim, muito escrota... Mas não, o 2, eu já comecei a jogar o 2 e lembrando assim, o 2 é melhor, é bem melhor. Só que ele vale assim, o valor histórico dele. Eu acho que, tipo, ok. Eu, depois que eu falei, não, eu vou passar dessa porcaria e não começar com a fase do Gutsman, porque a fase do Gutsman é ridiculamente chata, aquela merda de ficar... Nas plataformas? É, nossa, ela abre e eu ficava tão pistola. Muito louco aquilo. Aquilo é muito chato, mas eu acho que eu não consegui fazer... Eu não lembro... A ordem que eu fiz, mas eu acho que eu tive que fazer ela sem nada pra me ajudar. Tipo... Não, mas você tem que fazer acho que o Cutman primeiro, porque ele perde com a sua arma padrão, cara. É. Ah, eu não usei guia e eu não sabia quem ganhava do quê. Então, eu tipo, muitos ali eu fui no tiro padrão. É até engraçado que o Cutman ele perde pra sua arma padrão, você fica, what? É. Eu dropei Mega Man 11 por causa disso, viu? Eu não usei guia e eu ganhei de um chefe lá, mas eu não fui ver os outros. Tipo, é muito complicado isso, você não saber o que ganha do que, sabe? É, então você tem que testar, né? Você vai no outro, aí você usa e você fala, putz, não tirei nada, não é aqui. Aí você vai lá e faz outra fase. O problema é passar da fase, né? Por exemplo, no Mega Man 1, apesar do Cutman ser o primeiro... É, eu acho a fase muito difícil, né? Ficar aqueles trambolhos voando na hora que você vai pular. Subir a torre é um saco, né? Subir a torre é um saco, vento, etc. Então, mano, você morre pra pular a plataforma. O do trambolho, o que tem aquela... os bichinhos dando tirinho pro lado no Cutman, que tem umas plataformas que estão se mexendo e dando tirinho pro lado, é dele? Ah, putz, eu não lembro. Eu sei que você sobe uma torre em escadas lá e fica umas coisinhas. É, você sobe, mas, por exemplo, quando você vai pular a plataforma, às vezes tem bichinho voando... É meio ruim essa fase. Eu não lembro. Eu sei que a que eu tive dificuldade, a última que eu terminei foi essa das plataformas, das fases robôs. E eu usei simplesmente aquela porcaria de... O poder do Mega Man que ele ganha de criar uma plataforma, de dar um tiro de plataforma. Aí eu dava tiro pra frente, pulava na plataforma, continuava dando tiro pra frente pra criar outras plataformas e fiquei fazendo isso. Que eu falei, mano, eu não vou aprender o time dessas coisas pra pular. E depois do Mega Man, eu... Tem uma parte de Castlevania, eu terminei dois Castlevanias em agosto. Foi o Dawn of Sorrow, que eu tinha falado aqui que ia jogar. E o Castlevania Curse of Darkness do PS2. E o Dawn of Sorrow, vou fazer a comparação com o Aria of Sorrow, que é a antes dele, né, do GBA. E eu prefiro o do GBA. Eu achei que meio que no DS, eu não gosto, eu vou fazer a reclamação padrão, que eu não gosto de fazer os... Os desenhos. Os desenhos na tela, que você faz sempre que você tem que matar um boss. E várias vezes eu perdi um boss, eu tive que resetar o boss por causa disso. E eu acho o clima ruim, sabe? É meio que o Aria of Sorrow, ele termina falando, a gente impediu a ressurreição do Drácula, o Drácula não renasce mais e o moleque que ia renascer como Drácula tá suave. E no Dawn of Sorrow, meio que sei lá, parece que... Não tinha pra onde ir, eles continuaram falando uma história, fazendo uma história. Pega um culto aleatório aí, né? Então, foi exatamente isso. Aí você fica, tipo, daqueles dois malucos do culto chato pra caramba, os caras não tem, tipo, não são legais. E o jogo, assim, o jogo é basicamente o Aria of Sorrow no DS. Mas o clima é tão pior que eu fiquei, tipo, gostei do jogo... Só que o clima do Aria of Sorrow me marcou, do Dawn of Sorrow é tipo... É basicamente eles abriram um discurso, a última frase do jogo serve pra falar você pode ter continuação infinita agora, porque a gente falou que o Drácula tem que voltar de alguma forma como o Rei do Mal, não precisa ser o Drácula especificamente. É filler. Então dava pra fazer continuação, que nunca aconteceu, né? E o Curse of Darkness é melhor que o outro do PS2, 3D... Só que o Curse of Darkness, ele é muito mais longo. E por ser muito mais longo, ele tem muito mais corredor que você fica andando e fica batendo em bicho aleatório, e anda, e bate em bicho aleatório, e vê várias salas iguais, salas cinzas. É assim, você vê um pouco mais de outros mapas, mas... sei lá, eu tenho a impressão que o tempo... acho que ele demora o quê? 10, 11 horas? Eu acho que durante essas 11 horas, acho que 5 ou 6 horas eu passo reclamando. Nossa, aí dá um desgosto, hein? Não, sei lá, eu acho que parece tanto que os caras tentam fazer um, sei lá, um God of War, um Devil May Cry, só que falta um a mais, assim. Por mais que, tipo, no Curse of Darkness tem um sistema de você ter um petzinho que fica te ajudando nos combos, mas não é tão legal. Pelo menos sem tutorial nem nada, não é tão legal. Eu usei os que veio e fui embora. Acho que você comentou do Aria e o Dawn of Sorrow, é o que todo mundo passa também. Aria of Sorrow é mais marcante, e o Dawn of Sorrow você joga depois, porque... ah, vamos lá, né? Continuação... já estamos aqui, né? Já estamos aqui, o primeiro foi tão bom que se o segundo puxar pelo menos o esquema do jogo já tá bom, vai fazer os desenhos um porre mesmo... É, então, o meu eu fiquei pensando, ah, será que a galera tá certa? Pior que normalmente a galera de Castlevania tá certa, a fanbase. A não ser no Castlevania 64, que o do 64 ainda é melhor que esses de PS2. Coinzeira. Quero ver quando você chega no Order of Ecclesia, eu tô animado pra conversar sobre isso. Então, eu tô jogando agora o Portrait of Ruin e tô gostando. É, só pra falar, esse aí tem talvez a melhor música do Castelo Drácula pra mim. Mesmo comparando com a do Symphony of the Night. O Portrait? É, o Portrait, quando toca o violão lá, as notinhas, com essa música, é muito louco. Ah, eu vou aguardar, ansioso. E os últimos jogos que eu joguei foi, que também são jogos antigos, eu não, acho que só Shash High que eu joguei novo, foi que eu terminei o Super Mario Bros. 3 no NES, no NES do Switch Online. Eu tava jogando Super Mario Bros. 3 há um tempo atrás, aí eu parei, acho que no oitavo mundo. Aí eu tomei vergonha na cara e falei, tô hypado com o Mario 3D Collection, que ainda não foi anunciado, pelo menos no momento que a gente gravou o cast, e eu quero jogar um Mario Bros, vou terminar o Mario Bros 3. Você não usou flauta, né? Não. Eu fiz todas as fases. Eu acho que esse é o jogo completo. Eu não sei se tem coisa extra, mas acho que não tem. E o Mundo 8, eu acho que foi uma das experiências mais difíceis que eu tive com o videogame. Sofrido. É assim, eu me impressiono que a galera, eu não sei, atualmente a ideia que tem é que o Mario é muito mais fácil que Mega Man, que Castlevania, essas coisas. Mas o do NES, eu terminei Castlevania 1, sem cheat nenhum, sem save nenhum. O Mega Man 1, terminei nesse mês, como eu falei. E o Super Mario Bros. 3, foi ridículo, eu achei muito mais difícil que os jogos, que os outros dois. Eu não sei se eu sou ruim especificamente em Mario... ou se não, o jogo é muito mais difícil. É difícil mesmo. Já começa com uma fase side-scrolling com os tanques atirando, as bombas explodindo. Aí tem uma side-scrolling depois que é no céu que você tem que esperar aparecer uma pontinha da plataforma pra pular exatamente nela. Sim, tem umas pontes com canhão que você... ainda nisso aí, né? Sempre. É, então, é um saco. Aí tem umas pontes que você passa que tem uma mãozinha que pode te puxar. Tem fase que é no escuro, tem fase que tem um monte de bull girando com bullet bill pra caramba. Realmente é bem difícil, eu lembro disso. Se alguém tiver com preguiça, assim, e não estiver usando save state, sei lá, você pode pegar duas flautas, aí você usa uma flauta na outra flauta e você vai direto pro mundo 8. Aí você consegue chegar rápido lá. Mas, então, eu acho que o pior é o mundo 8. Então, não, tô falando isso aí mais pra quem quiser ver de cara a dificuldade, sabe? Ah, tá, entendi. Pô, deixa eu ver se é difícil mesmo. Ah, não quero passar o jogo inteiro de novo. Flauta e flauta. É, mas no Super Mario Bros. 3, mesmo, tipo, com a dificuldade e tudo, eu gostei muito do jogo, que ele tem muita ideia legal. Você tem aquele um mundo grande, o mundo 8 mesmo, a primeira vez que você chega e tem aquele... eu joguei a versão do NES, né? Então, o fundo é aquele escuro e você tá com o Mario meio ressaltado, é meio que... E esses tanques de guerra, você olha e fala, caracas, mano, parece que o Bowser tá querendo ir pra guerra, assim. Então ele tem umas ideias interessantes no Mario Bros. 3. Eu gostei muito do jogo. Só que o que me deixou mais triste é essa dificuldade absurda no final. Mas o jogo é maravilhoso jogar. É que, tecnicamente, se você passa pelos mundos todos e chega lá sem usar flauta, você tem uma porrada de item guardado pra te ajudar, sabe? Sim. Então isso dá uma ajuda, sabe? Você pode pegar... Eu farmava item na própria fase, porque eu não cheguei com tanto item lá no final, não. Porque tem fase que eu usava o P, por exemplo, pra passar ela voando, sabe? Sim. Aí você tá numa fase muito foda, pô, meu, sai voando ela inteira, dane-se. Ah, entendi, entendi. Eu fiz isso numa fase 1 do 8, inclusive. Então, todo mundo faz isso, João. Nossa, mas assim, foi muito especificamente numa do mundo 8 que eu falei, mano, eu não vou aprender a dar esses pulos de... Com o sol, né? Passando por baixo e você tendo que pular em um quadradinho só. Eu olhei e falei, não, isso aqui é demais pra mim. Aí eu tentava voar essas porcarias. E só mais uma trivia aí, porque eu não sei porque eu conheço muito essas coisas obscuras de jogo antigo. Nesse Mario aí, se você termina uma fase com uma pontuação com um número específico e uma quantidade de moedas, acho que aparece um barco específico X, assim, no mundo, que você pode ir nele e pegar um monte de moeda. É uma coisa... Isso eu não sabia também. É muito esquisito, é que eu não lembro. Eu só fiz uma vez, assim, porque eu segui um guia. Ah, começa o primeiro mundo, pega tal moeda, pula tal inimigo e aparece tal barco. Depois, eita, quem quiser pesquisar também, é uma coisa interessante que pouca gente se enviou. E o outro jogo, e o último jogo que eu vou falar, foi que eu terminei Super Mario World. Quase não, eu fechei... Primeiro, um amigo meu me chamou pra jogar. Eu falei assim, ah, tem um jogo no Switch Online? Quer jogar? Aí a gente foi, jogando no co-op do Switch Online, né? Então é aquela coisa com eu e ele na tela, eu primeiro controle, ele com o segundo controle. E aí contava a gente como foi jogando multiplayer, meio que streamado pra nós dois. Eu não sei como funciona. Falando no co-op no Switch Online, eu achei que ficou muito bom. Já teve gente que comentou isso aqui. Pelo menos o Super Nintendo rolou normalmente suave. No máximo, quando lagava pra mim, era porque ele tava jogando. E quando lagava pra ele, era porque eu tava jogando. E no Super Mario, como o outro não vai dar input, não importava nada no Super Mario World. E aí a gente fechou as 96 saídas em co-op. E aí depois eu fui lá pro single player e fechei as 96 saídas sozinho. Caraca! Ó, louco! E assim, eu sempre tive um bagulho com o Super Mario World que eu nunca terminei. Super Mario World. Primeira vez que você terminou? Primeira vez que eu terminei. Eu vi gente terminando, acho que inclusive na sala da N-Party. Eu vi gente terminando, mas eu nunca tinha ido... Tanto que quando eu olhei o Bowser, eu falei, ah, tá, o Bowser eu já vi eles fazendo as coisas aqui. Mesmo assim, eu morri pra caramba no Bowser. Mas... Foi a primeira vez que eu terminei, e eu sempre tive alguma coisa com o Super Mario World que eu falei, mano, a galera fala tão bem, mas eu não entendo aonde esse jogo é bom. Eu não entendo onde esse jogo é bom. Eu não sabia. Assim, tipo, olhar e falar, a galera fala que é bom, eu acredito que é bom. Mas eu nunca tinha jogado o suficiente pra falar, mano... Ah, esse Mario aqui é show de bola. E eu sempre prefiro os Marios 3D. E principalmente defendia o New Super Mario Bros. Porque eu olhei e falei, ah, mano, é melhor que essa que Super Mario World. E depois de zerar com meu amigo, que foi uma experiência muito legal, e zerar sozinho, finalmente bateu eu entendi a mágica do Super Mario World. Sei lá, eu acho estranho que... Assim, eu posso estar falando merda, vocês podem me corrigir, mas eu acho que muita parte do Super Mario World é saber o que você tá fazendo e você fazer o que você sabe que tem que fazer. Tipo, ter as saídas diferentes lá, ter uma fase com duas, três saídas, você, com as duas saídas, e você fazer as saídas. E você olhar e falar, olha só, eu fiz. Principalmente a Lost Woods, né? Eu acho que as Choco Dino Chocolates, do mundo 6, eu acho mais problemático. O que eu curto muito nesse jogo é que ele introduz tanto inimigo novo, tanta coisa, as músicas são sensacionais. O que o Mario comentou também, tipo, o nome da fase é não sei o que, Choco. Aí você olha pra baixo, em vez de lava, tá tipo uma lava escura que você vê que é chocolate quente. Você, que é isso, né? É muito louco. Os blocos que você acha que os botões, quando você aperta nas fases, aparece, também te dá uma sensação de, opa, agora eu posso seguir esse caminho. Descobrir um negócio secreto. No geral, esse jogo tem muito charme, tem mecânicas incríveis, você fica girando pelo inimigo. O que eu só reclamo um pouco são os chefes que, tirando o Bowser, todos os outros chefes são meio que... É a mesma coisa, né? Tem os Bowser Juniors e os Bowser Juniors, os Koopalings e os dinossauros, basicamente, né? É, que são meio fraquinhos, assim. Você tem que pular embaixo do dinossauro, lá ele cai, beleza. Ou o King Boo, não. O Boo gigante na casa lá. Ah, é verdade, tem esse aí, que você joga o negócio pra cima. Mas é tanta coisa, assim... boa nesse jogo, que ele pra mim é fácil de pegar, você pega, joga e acabou, não sei, você dá pra zerar mesmo sem as saídas secretas, porque você vai perder muita coisa no jogo, vai, você vai perder tipo aquela special zone lá que você pega todas as estrelas e sabe o que você tá fazendo, que nem você falou, né, tem uma fase lá que você tem que voar pra cima e botar uma chave no lugar. Sim. Eu acho que qualquer um pode pegar e jogar, e se você sabe o que você tá fazendo, você aproveita mais ainda o jogo. Então, mas ele... eu acho o problema dele nisso aí é, tipo, exatamente esse. Você sabe o que tá fazendo. Tipo, meu amigo, ele já tinha jogado Super Mario World com um amigo dele, e aí ele manjava... Mas ele é, tipo, é um gameplay difícil também, né? Mas ele era meio ruinzinho também, igual a mim. Mas um pouquinho melhor. E ele sabia, pelo menos, que, onde tinha a chave, o que tinha que abrir. Eu não tinha noção nenhuma. Se eu pegasse Super Mario World sem essa noção, eu ia passar muita fase sem saber dos blocos lá de... Tipo, pra facilitar a sua fase, né? De abrir os switches. Então, eu fico assim, tipo... Quanto mais você sabe, melhor fica. Mas eu acho que começar só... É, tipo, sem saber nada é meio assustador, assim. Você não tem muita noção de onde fica os switches pra ficar clicando. As chaves você pega... Sei lá, pra mim não era, tipo, você tem a chave e a porta tá perto. Eu não tinha nenhuma noção disso. Ah, mas eu acho... Assim, tá. Eu acho que você vai aprendendo. Que nem na primeira ilha já tem o botão amarelo que já mostra pra você, ó. Sim, sim. Você vai pra esquerda, sobe lá, não é nem caminho secreto. É padrão, né? Vai pra esquerda, aperta o botão. Aí você habilitou esses blocos. Aí você vai jogando... E você aprende a importância deles, né? É, aí quando você encontra um bloco pontilhado verde, pô, meu, tem um botão escondido. Aí vai da coisa da época do seu tempo livre de ficar refazendo fases e procurando caminhos secretos, sabe? Sim. Você tá andando numa fase, tem um cano no teto que você vai e entra, aí beleza, caminho secreto. E eu não sei se o jogo explica... Ou... Ele explica. Ele não, explica. O qual? O quê? Em todos os momentos você vê caixas de som, né? Por exemplo, se você chega em um mundo em que você tem passagens secretas, ele vai falar, olha, esse mundo ele contém passagens secretas, é melhor você procurar por saídas, etc. E normalmente a primeira fase ele te ajuda a ensinar isso. Por exemplo, você entende que um ponto vermelho no mapa ele salva, mas normalmente tem mais de uma saída também. Então essa do ponto vermelho é uma coisa que eu tive que ler na internet pra descobrir que os pontos vermelhos tinham saída dupla. E eu leio, eu sempre li aquelas as caixas de som, entendi. As placas do início, né? Que eu acho que é... Não é uma caixa de som, a do som é que você pula mais alto. É a que dá a dica, né? Assim. Não, é uma caixa de som porque é uma saída de som, né? Não é uma... É uma caixa com uma nota... É uma caixa de som? Não é uma caixa com uma nota de som. Nossa, acho que o Sprite fugiu completamente então, da minha noção, assim. Eu só vi na internet dessa coisa do vermelho, assim. Aí eu fiquei tipo, mano, é isso? Aí quando eu olhei, eu falei, caralho, isso faz sentido mesmo. São as vermelhas que tem as saídas duplas. Aí facilitou um pouco, mas eu não sei se um manual explicava isso e eu não tenho um manual. Pode ser também, isso é verdade. Então não sei se a minha experiência com o jogo nessa hora foi perturbada por causa disso. Só perguntando, você fez todas as fases special, Jumon? É, eu fiz as 96 saídas, então sim. Ah, beleza. Porque tem umas lá, o pessoal mais xinga é aquela de balão lá, que eu esqueci o nome. Então, a tubular. Tubular, isso. A tubular, eu fica então aí uma reclamação da galera, que a galera é muito leite com pera. Eu também acho. Porque a tubular é tipo, eu achei, acho que a da sequência da tubular, não lembro. Eu lembro que tem uma que é... Que vem uns bichinhos na diagonal, que ficam uns Koopa pulando em cima de você. Que aí no final ficam uns peixes pulando. E aí tem que ficar pulando peixe. É, essa é terrível. Então, essa é difícil. Essa, uh-huh. essa aqui, se você não tá com a capinha, vai ser um cacete. Ah, não. As da Bullet Bill cruzando em quatro também é difícil pra caramba. Ah, tá. Sei. Aqui você... Fica parado, aí vem um monte, né? É, a cada X tempo vem quatro. Aí te fecha, mais ou menos, no quadrado. É. Mas a tubular eu achei assim, mano, é só decorar. É tipo, você vai morrer várias vezes porque você vai ter que aprender onde que você tem que bater. Depois que você aprendeu onde que tem que bater, você passa em uma, sabe? Não, aí não tem dificuldade nenhuma. Então eu acho, tipo, a galera só, sei lá, falta... Falta shmups pra galera. Get good, né? É que essa eu achei realmente, tipo, olhei e falei, E a outra fase, que eu não sei, talvez porque eu tava com capa, que é a última, que tem o You Are a Super Player. E aí nisso, aquela fase fala, é super longa, você vai morrer muitas vezes por tempo. Eu não sei se é porque eu já tinha capa quando eu tava lá, eu só passei essa fase com capa, começando com capa. Mas eu achei, tipo, eu não morri nenhuma vez por tempo. Então eu olhei e falei, tá, os caras meio que criam um terror psicológico e não é nem perto de ser difícil. Trauma assim. Da infância, né? Sim, quando você é criança você é meio burrinho e apressado, então pode acontecer. Mas em geral, tipo, Super Mario World, eu por causa do co-op com meu amigo, isso me deu umas memórias, tipo, quando eu tava jogando sozinho, eu tava pensando, ah, a gente fez isso e tal, agora eu já sei o que fazer. Uhum. O Super Mario World virou, tipo, o meu Mario 2D favorito. Que bom saber disso. Eu fiquei muito, muito feliz com o jogo e de finalmente entender o que a galera na porcaria da sala da Nipari ficava lá, não, esse jogo é maravilhoso, não sei o quê. E eu ficava, mano, o que vocês estão falando, mano? Agora eu entendo. É, eu sinto que isso, Jamon, é muito de memória afetiva, né? Talvez você, por ter mais experienciado o 64, o Super Mario 64 pra você era o melhor, né? Mas é, o que o Lucas falou faz muito sentido do apelo gráfico. Eu acho que o 2D do Mario alcançou um ápice do que é a qualidade gráfica de um jogo 2D do Super Nintendo. Óbvio que tem coisas que de profundidade, de outros jogos que fazem, sei lá, efeito paralaxe, por aí vai, que óbvio que é muito mais bonito, tem seu charme, mas o Mario, Super Mario World, ele é muito bonito por si só, tanto em música quanto em gráficos visuais. E o outro ponto que acho que torna a galera escolher esse jogo como um dos favoritos é que, como ele acompanhou o Super Nintendo, todo mundo que teve o Super Nintendo jogou. Sim. E aí, provavelmente o pessoal só tinha essa fita, jogou muito, e aí tá mais relacionado à memória afetiva. Então acho que é muito mais cultural a questão da galera escolher ele como um dos jogos favoritos do que, sei lá, um sommelier de Mario que jogou todos os Marios e falou, não, Super Mario World é o melhor mesmo. Então, eu tô tentando jogar Super Marios também, a maioria dos, pelo menos. O 2 eu não tô conseguindo. Que é um. É ruim. Então, dois americano ainda, eu não gosto, mas uma hora vai acontecer. E até agora, tipo, dos Marios que eu joguei, ele é muito bom, Super Mario World. Assim, eu vou, como eu tô fora do looping, como você disse mesmo, do looping de nostalgia pelo Mario World, eu posso falar que eu joguei de fora, joguei e falei, caralho, isso aqui é absurdo, isso aqui é muito bom. Eu não acho ele tão, assim, eu não vou falar que ele é bonito, ele é bonito, só que ele não é, eu conheço o Yoshi's Island depois, né? Não é. E o Yoshi's Island é lindo de morrer. Então, tipo, e ainda mais, é o primeiro jogo do Super Nintendo, né, lançou com o Super Nintendo, eu acho que a Nintendo só aprendeu a fazer jogo, assim, depois. Só continua aprendendo. Então, ele não é o glamour dos gráficos do Super Nintendo, mas ele cumpre bem o papel. E a minha reclamação, que eu também joguei a versão do, como eu joguei a versão do Nintendo Switch Online, é a versão do Super Mario World que a maioria da galera jogou, e não tem um Luigi com gráfico diferente que ele tem no All-Star, né? Então, o meu amigo, ele era o Luigi, que é o Mario Verde. É, literalmente. E uma última trivia, porque eu não sei, porque eu tô lembrando de tudo isso agora, mas na versão japonesa do Super Mario World, o Yoshi consegue engolir os golfinhos, e na americana, não. Eita! Isso eu não sabia, tá? Com uma trivia, então. Agora é minha vez de falar do que eu joguei em agosto, e acho que seguindo o padrão do último, eu até que joguei bastante coisa, mas eu vou focar em menos jogos aqui pra comentar, porque tem vários que eu joguei um pouco e não tenho uma opinião tão sólida, né? Não é legal jogar um jogo só pelo comecinho dele. Mas eu tô começando a viciar cada vez mais em jogos roguelikes. Eu acho que é um estilo de jogo que eu me apeguei muito e tô curtindo demais. Então, boa parte dos jogos que eu vou comentar hoje aqui são roguelikes. Com exceção de um que eu tenho certeza que o Mario vai comentar bastante também. Então acho que eu vou. Eu vou que deixar. Tem a ver com bonecos que caem, provavelmente. Bonecos que caem, é. Tá. O primeiro jogo que eu vou comentar aqui é o Undermine. Talvez eu tenha comentado ele no último checkpoint, agora eu não lembro. Ou talvez eu tenha comentado em off, porque eu comprei na Steam esse jogo, mas ele saiu no Game Pass, então acho que eu falei pro Jeff jogar uma vez. Mas basicamente ele é um Bind of Isaac que você joga em minas com peasants, que eu esqueci em português a tradução. Com plebeus, é isso que é o nome? Uhum. Então você joga com um personagem diferente toda vez. Aí se o seu personagem morre, vem outro carinha igual no lugar dele. Mas é tipo igual o Bind of Isaac? Tiro visto de cima, mais ou menos? Ele é visto de cima. Ele tem as mesmas coisas de você jogar bomba e achar a sala secreta. Você pega um item que muda totalmente o gameplay, sabe, faz coisas diferentes. Só que ele é bem único. Ele é bem similar, mas ele é único. Por quê? Você pode ou bater com a sua pickaxe, que é a... Nossa, hoje eu tô bem... Picareta. Picareta, é. Hoje eu tô bem física aqui. Teve você uma aula com supla. Você pode bater com a sua picareta ou jogar e voltar pra você. Mas a parte legal desse jogo é que você vai minerando enquanto você vai descendo os andares. Uhum. Então você tá jogando... Ah, achei ouro aqui. Pega lá, bate no ouro e coleta. E enquanto você coleta ouro, vem uns bichinhos tentando roubar de você. Então tem aquela constante pressão de você pegar mais rápido possível o ouro. E eu me apeguei muito a esse jogo, ao ponto de fazer achievements bem difíceis nele, de terminar sem power-up, não sei o quê. Que eu fui ver, eu quero me gabar um pouquinho aqui, né? Eu fui na Steam ver, acho que 0,3% ou 5% das pessoas pegaram achievement. Eu recomendo demais, pra quem gosta do gênero rogue, porque... Se você curte Isaac, é a mesma coisa. Vai descendo os andares, tem uns chefes difíceis. Você pega um power-up que, por exemplo, a sua pickaxe, quando você joga, ela fica quicando nos inimigos. Ele saiu do Early Access recentemente. Mas eu acho que ele é um pacote bem completinho de jogo. E é só isso. Eu tenho bastante recomendado se você gosta do estilo. Eu vi um trailer desse jogo, Lucas, e o próprio trailer, se eu não me engano, eles se gabam que o mundo é muito grande. É isso mesmo ou você teve uma outra sensação? Como é que foi? Ele não é tão grande, não. Eu, se eu não me engano, são 4 ou 5 níveis. Agora me fugiu. Mas são 4 ou 5 áreas diferentes, com 4 ou 5 chefes únicos, acho que são 5. E o problema pra mim é que são só esses chefes. Não tem mini-boss, então... Diferentemente do Isaac, que eu consigo jogar por mais horas, esse Undermine eu joguei em torno de 40, 50 horas e acho que deu assim, o jogo... Me saciou. O Isaac eu passei de 100 horas. Por quê? Porque ele não tem tantos power-ups... Você jogou quantas horas? O Undermine foi entre 40 e 50 horas. É, bastante mesmo assim. É, porque eu fiquei refazendo um monte de coisa. Eu tenho um problema, eu viciei nesse estilo de jogo. Eu fui indo, né? E eu acho que ele é menos... Tem menos é menos diversificado do que o Isaac. Mas tem que entender também que o Isaac é um jogo muito mais antigo. Os caras fizeram vários DLC. Esse Undermine acabou de sair do Early Access. E os caras já botaram um monte de power-up novo. E... Ah, uma coisa que eu esqueci bem importante, né? Que torna esse jogo único. Ele tem um sistema de maldição. E, de novo, o inglês aqui, blessing. Como é que é em português? Bênçãos. Bênçãos. É bênção, né? Agora o plural eu não sei. É bênção, singular. É uma bênção. Bênção, beleza. Ele tem um sistema que se você vai nos altares e reza, você pode ganhar power-ups de mais energia, bater mais rápido no inimigo. Só que ao mesmo tempo você pode ganhar uma maldição. E como que são essas maldições? Você pode estar jogando e começa a chover fogo em você. Pode ter a maldição que todo inimigo que você mata sai uma aranha. Tem outra que as comidas que você come dão menos vida. Então ele é um jogo muito de apostar. Ah, será que eu abro aquele baú que vai me dar item bom, só que eu vou ganhar uma maldição pesada? E aí a lista de maldições é bem grande. E isso ajuda a aumentar o tempo de vida do jogo um pouco. É um sistema muito bacana, eu não tinha visto isso em outro jogo, que é uma coisa que meio de espada de dois gumes. Você ganha vantagem num lado, mas se ferra no outro. E deixa algumas situações bem precárias pra você, que a coisa às vezes fica bem difícil. Não, eu ia comentar que acho que esse sistema de maldição e tal é meio... Eu não sei, é que eu joguei não muito, não que nem você, que... Joga 50 horas dos roguelikes. Mas o Play... O In the Spire, esqueci agora o nome. Slay the Spire. Ele também é um sistema desse jeito. Eu achava que era meio que padrão de roguelike tentar dar um ponto positivo e um negativo para as coisas que você quer fazer. Mas normalmente você ganha maldição para ganhar o bônus, né? Basicamente. É, esse é bem assim. Aí você usa poções para tirar a maldição. Olha, né, basicamente. Quando você abre, aí acontece os dois. É, acontece os dois. Ou você pega itens que negam a maldição, ou uma coisa que é muito legal é... Tem algumas poções que são muito específicas. Ah, acumule 5 maldições, e aí você pode tirar 5 de uma vez com uma poção. Se tiver mais ou menos, desculpa, mas você vai ficar com elas. Ah, tá, entendi. Então vale uma chance aí. O segundo jogo também é Rogue, só que eu achei bem divertido e diferente desses outros Rogues que eu comentei, ele tem uma história e acaba, então eu acho que em 2 dias eu fechei o jogo. Ele é o Moonlighter. Eu acho que vocês já conhecem esse. É o meio que o Zelda que do Switch, que já meio que falaram no Switch. Então, Zelda de Switch, eu acho que... Não é estilo Zeldinha? Eu sempre olhei e falei, nossa, parece mó Zelda isso aqui. Só que o cara é um mercador, não é? É, você é um mercador. É que todo jogo que você olha a divisão aérea, que você tem 4 saídas, cima, baixo, direita, esquerda, e são salas quadradas, lembra Zelda, né? Só que, pra mim, não tem nada a ver. Eu não lembrei em nenhum momento quase de Zelda. Acho que nem lembrei. Não lembrei, no geral. Basicamente, você é um mercador que de dia vende na sua loja e de noite vai em dungeons. É aí que você pega na dungeon e você vende na sua loja. Nossa, parece o Mercy Tier. É, também pensei nisso. Ah, é? Nunca... Não conheço. É um jogo de nicho. É um jogo bem famoso, inclusive, do Steam. O estilão anime. E antigo. É, e é exatamente isso, você vai em dungeon, mata os monstros, pega os itens e vende nas lojas. Mas então, a ideia é você garantir que, sei lá, você passe de 80 mil dinheiros, 120 mil dinheiros e assim por diante. Então, Wondermine, ele tem acho que 4 dungeons. Não, Moonlighter. Sério que eu tô viajando aqui. É, o Moonlighter ele tem 4 dungeons diferentes no geral. O problema dele é que eu achei as dungeons bem padrão. Sabe, não tem sala secreta, você encontra vários inimigos que são um pouquinho parecidos. Mas elas estão geradas proceduralmente. Isso, são geradas proceduralmente. Só que não ao ponto de ficar tão único pra mim. Eu acho que as dungeons são bem repetitivas, infelizmente. Mas é divertido você pegar os itens e vender na sua loja. Por quê? Como você, às vezes, é a primeira pessoa que chegou em tal ponto da dungeon, você pega um item e você não tem noção do preço dele. Então você tem que ir na sua loja, botar um preço X, e aí dependendo da reação do cliente, você aprende o preço do negócio. Por exemplo, vai, você pega um item que você não sabe, mas ele custa 1.000. Aí você vende por 700. O cliente vai e compra, ele faz uma carinha de, opa, achei um tesouro aqui. Aí o exatamente isso. É? É. Ah, então pegou totalmente inspiração aí, é maneiro. Pode Eu ser. Vou dar uma olhada nisso aí depois até. Aí se você vende um negócio por 1.200, o cliente faz uma cara de isso aqui tá caro, não quero comprar, ou ele fica puto. E aí você vai meio que vai filtrando assim e procurando o preço certinho. E aí você faz dinheiro em tudo que você pega na dungeon. Com esse dinheiro você, tipo, melhora a cidade, chama, tipo, o ferreiro, a mulherzinha que faz poção, vai aumentando a sua loja, colocando vitrine de vidro, porque vitrine de vidro é foda. Você coloca, tipo, uma proteção de vidro nos itens, porque pode entrar ladrão e roubar. E ele tem uma história fechada, essa é a diferença pra mim, né, do Isaac Undermine, principalmente, porque quando você termina a história, você basicamente pensa, fechei esse jogo, acho que não preciso investir mais nele. E eu acho que eu demorei umas 8, 9 horas pra fechar o jogo. É, rapidinho, pra um roguelike ainda. É que eu tava mandando bem também, né, meu irmão começou a jogar e falou, porra, você matou esse boss de primeira? Aí eu matei de primeira, então... Tem que levar em consideração que eu já tô habituado a esses jogos e consegui fechar muito mais rápido. Mas se você quer uma história fechadinha de Rogue, assim, só pra sentir um gostinho, sem ser tão... sem assustar tanto que nem os outros, vai no Moonlighter que é bacana. Eu acho que as musiquinhas e a história é bem legal também. Terceiro jogo é outro Rogue, só que ele é bem simples. É um jogo chamado Downwell. Eu presumo que vocês nem conhecem esse jogo. Eu já ouvi falar, só não lembro nada o que é a respeito. Mas não é um nome estranho. Ele é um joguinho muito simples, parece um jogo de Game Boy até, se bobear. Basicamente você pula no poço com um bonequinho lá pixelado e fica pulando em inimigos descendo o poço. E aí você vai ganhando itens a cada fase que você passa. Ele é extremamente curto, eu acho que em 3, 4 horas eu já terminei. Só que eu habilitei um modo hard que eu tô penando pra fazer ainda agora. Mas o que eu achei legal é que você vai descendo, você, quanto mais assim, você vai... Eu demorei pra entender o tique do jogo, né? Eu demorei, porque quanto mais você pula na cabeça de certos inimigos, mais você vai fazendo combos que te dá dinheiro e mais vida e munição. E aí, quando você entende isso aí, o jogo fica muito melhor. E eu não tenho muito o que falar, sinceramente. Você vai descendo, pulando inimigos, vai aprendendo quais que você pode ou não pular, acha algumas armas diferentes, né? Porque você vai descendo, atirando pra baixo. E ele é um joguinho muito simples. Eu joguei ele porque ele tá no Game Pass, eu vi que era Rogue e dei uma chance. Mas foi proveitoso o tempo com ele? Ou você só terminou e falou, próximo? Ele foi proveitoso, sim. Tanto é que eu tô tentando zerar no hard, que é foda mesmo. Mas ele foi um tiro a gosto Rogue, assim, que valeu a pena pra mim. Eu curti. Ainda mais que ele tem 1 milhão de paletas de cores, porque ele é aquele jogo preto e branco, pixelado. Aí você habilita a paleta de cor Game Boy, tem uma que dói a vista, que é do Virtual Boy, que realmente dói o negócio à vista. E o último jogo que eu vou comentar aqui é Fall Guys. Eu e o Mario já comentamos sobre o beta no último Checkpoint, mas agora que o jogo saiu eu quero comentar mais sobre a experiência, né? Já que tá o pacote completo e eu joguei com outras pessoas, porque o beta era meio que fechado e eu joguei sozinho. Fall Guys é maravilhoso, é um jogo que eu olho assim e eu penso, pô, se a Nintendo tivesse pego Mario Party e feito uma coisa online da hora, seria maneiro. Mas eles estão atualizando bastante o jogo, eles estão tirando problemas, eles estão colocando roupinhas novas toda hora, fazendo parcerias. E tudo que eu tenho que falar disso aí é que garante boas risadas. Tem a Season 2 que foi anunciada na Gamescom, que vai ser medieval, e eu tô no hype. E eu acredito que esse jogo eles vão continuar sustentando por um bom tempo, e foi uma das melhores surpresas de 2020, que trouxe muita risada, raiva e alegria pra mim, pro meu irmão, minha namorada, que a gente tá jogando bastante. E eu aconselho muito a comprar se você tá afim de jogar uma coisa online aleatória, que em muitos momentos também é difícil, mas se você vai jogando e pegando jeito, fica a melhor experiência. E pra quem não sabe, eu tô comentando um negócio aqui pra lá, o Fall Guys é vários minigames online que são 60 pessoas e são tipo desafios do Faustão, aqueles negócios japonês lá, do Silvio Santos também. São corridas de obstáculos, a maioria deles são corridas de obstáculo, né? Outros são muito mais parecidos com minigames de Mario Party, né? Exatamente. Eles são eliminatórios, basicamente. Então, um certo grupo vai passar, até um certo número de pessoas vai passar. Exatamente. Eu não joguei Fall Guys, só vejo na internet a galera gostando, tudo. Agora já passou um mês, você acha que o gás do Fall Guys ainda tem? Tipo, ainda vai durar bastante esse jogo? Ou, meu, tipo, é a magia do momento e aí daqui a pouco a galera esquece e vai pra próxima? Eu acho que vai durar se eles manterem essa atualização constante, porque parte do charme de Fall Guys também vem da equipe do jogo. Se você segue, por exemplo, eles em mídia social, no Twitter principalmente, os caras, assim, são mestres no que estão fazendo. Eles estão em contato sempre, eles fazem piadas, assim, que não parece que é uma empresa, um cara de terno lá querendo ganhar dinheiro só fazendo piada idiota. Você vê que a galera gosta, assim, quem faz o jogo tá interessado. Ah, você viu o designer lá do jogo? O designer lead, mano, o cara tinha uns 15 anos, sei lá. Então. Aí você vê que é exatamente isso, é uma molecada que tá curtindo o que tá fazendo, gosta de ficar lá passando atualização. E se eles atualizar com frequência, meu, tem chance de durar pra sempre isso aí, assim. Lógico que eu tô exagerando, né? Não literalmente, mas vai durar uns bons anos. Porque é único, né? Eu não consigo ver outra proposta igual agora no mercado. Daqui a pouco a gente vê a Epic fazendo uma coisa parecida. Então, eu acho que a minha opinião é talvez o contrário, Lucas, exatamente por causa disso. Ah, já tem jogo chinês na Play Store já, imitando, e isso foi com uma semana depois que o jogo foi oficialmente lançado. Então, o mercado não vai deixar barato. Com certeza já tem muitos outros jogos no mercado em desenvolvimento. E, cara, acho que a gente vai experienciar o que a gente viu com outras franquias, por exemplo, PUBG. Veio a onda do Battle Royale de FPS, e aí outras empresas começaram a desenvolver, e agora a gente tem uma grande gama de jogos parecidos, e um se sobressai com o outro em detalhes, sabe? Então, acho que isso vai acontecer com Fall Guys. É que eu acho que eles já estão se preparando muito, porque, por exemplo, o Fall Guys vai sair para dispositivo móvel na China. Uhum. O cara sabe o que estão fazendo, eles estão se precavendo, acho que eles estão olhando o histórico até do PUBG, por exemplo, pra ver, bom, o que a gente pode fazer quando alguém imitar a gente. O que eles devem ter um cronograma da vida útil do jogo. É isso que eles devem ter. Sim, sim. Mas eu acho que agora que eles... Pô, eles foram o jogo mais baixado da PS Plus, cara. É só porque isso, tá de graça também, né? Mas... Também. Não, mas é Plus, tudo que vem de graça. Né? É, então, mas é novidade de graça. É, sim. Mas o... Pô, eles bateram um recorde da hora, hein? Não, e... eu acho... Eu pago pau, mas eu acho, eu não acho que a vida útil dele vai ser tão longa, não. Porque o loop do jogo é baixo e eu acho que essa, o fator replay dele, né, pra você continuar jogando... É, não tá associado diretamente com o metagame de você ganhar roupinhas. E muito mais com a experiência de você jogar os minigames. E isso tá bastante limitante. É, por isso que eles vão atualizando, né? Mas a minha, na minha visão é parecido com Rocket League em questão de coisa única, sabe? Eu acho que devem existir muitos clones de Rocket League. Acho que recentemente eu vi alguma alpaca soccer que parece Rocket League, sabe? Coisa aleatória. Nossa, ela gira também? Mas só fazer um vôlei de carros, né? É, então. Mas você olha pro Rocket League e fala, meu, isso aqui é único, cara. É, por mais que tenha imitações, isso aqui é único. Você vai se lembrar dele. Eu acho que Fall Guys pegou esse pedestal e por mais que tenha outros jogos que podem chegar perto deles, eles vão ficar sempre na sombra e falar, é Fall Guys. Eu não sei, Lucas. Eu tenho que esperar. A gente só vai saber com o assim. A gente tem duas opiniões contrárias. A gente vai ver qual vai dar certo, qual vai estar certo no futuro. Eu acho que ele pegou muito fácil o público porque ele é inclusivo, né? Qualquer tipo de pessoa pode jogar e as mecânicas são muito fáceis de ser aprendidas. O problema do Fall Guys, assim, é... Ele tá, por enquanto, ele ainda é divertido. É engraçado você ver as divertidas diferentes situações, né? Ah, vai todo mundo passar por dentro da porta, vai cair 10 pro lado, sabe? Esse tipo de coisa. Quando essa parte engraçada acabar, eu acho que ele vai ficar um jogo chato. A diversão, uma hora desse jogo, vai acabar. Igual como acontece com outros tipos de jogos, tipo Mario Party, enfim. Quando essas situações divertidas se esgotarem. Só o tempo irá dizer. Só o tempo irá dizer. Mas sim, é o que eles precisam fazer agora, no momento, é lançar novidades o máximo possível pra manter o hype. É lançar na China, essa é a verdade. Eles vão fazer isso já. Eles vão lançar na China, mas eles precisam lançar conteúdo agora, assim, jogos, não necessariamente roupas. Porque eu acho que o loop de roupas não funcionou, de você continuar jogando pra ganhar roupas, ganhar dinheiro pra comprar roupas, né? Não, eu acho que... dá pra usar como exemplo, sei lá, Overwatch, eu acho que... Fica bastante no mesmo gameplay, mas as roupas variam. É que Overwatch é mais competitivo, sabe? Você, enquanto você tá jogando, você tá aprendendo a jogar, né? Aí você quer ficar melhor. O problema do Fall Guys é que ele é muito casual. E eu não acho, por exemplo, eu não vejo muito... A galera subindo isso que eu levo aí. Ah, mano, eu acho que só os primeiros minigames são casuais. Chega na final pra ganhar a coroa, tem streamer aí que... Rala a pele aí quando ganha uma coroa vira notícia até em... Não, mas o jogo não é competitivo, entende? Ele não é. Esse é o ponto, você não tá ganhando ranking, você não tá ganhando experiência, você não tá subindo de nível. Ah, nível você... sobe, pô. Não, tem um nível que você ganha experiência, mas você não tá... não tá subindo de ranking, né, basicamente, você tá subindo de elo. É, e você não tá tendo matchmaking por ranking, esse tipo de coisa. Ainda bem que não tem. Né? Então, é isso que eu tô falando. Ele é ainda um jogo casual por causa disso, né? Ele não é um esporte. É, e isso. E por favor, já existe time de esporte de Fall Guys, tá? Então. Ah, não, parem, velho. Pare com essa mania de querer deixar tudo competitivo. Eu também acho um poste. Mas o que eu tô falando é que esse metagame de roupas eu acho que pega muito menos do que a vontade das pessoas jogarem os minigames. E eu acho que o que eles precisam fazer agora é lançar minigames. Season 2 tá aí, né? Medieval, vários minigames lá. E era isso aí, no geral, que eu joguei. Eu posso até botar uma nota de rodapé aqui falando do State of Decay aí, o 2 que eu joguei, que é jogo de zumbi, só que eu não sou fã de jogo de zumbi com pressão de vida, que se você se infecta, morre, troca de personagem, então eu joguei bem pouco e se alguém se interessa por isso, dá uma olhadinha nesse State of Decay. Minha lista de jogos é completamente mais sucinta do que a do Jamon e do Lucas, porque não sei se é menos tempo pra jogar, enfim, eu tô investindo muito menos em jogos, mas basicamente eu joguei 2 jogos. Antes de falar deles, eu só vou deixar minhas recomendações pra Fall Guys, claro, eu joguei um pouquinho de WoW quando eu jogo casualmente com os amigos ainda, Eu comprei Death Stranding, eu ia falar sobre ele porque eu comprei numa promoção, paguei R$60 o jogo físico. Não deu tempo de jogar. Mas, assim, de resto eu vou começar pelo jogo mais recente que eu comprei, que foi o Captain Tsubasa... esqueci o nome do subtítulo. Alguma coisa Champions, né? Rise of Champions. Rise of Champions, isso. Captain Tsubasa Rise of Champions. Basicamente é um jogo baseado na franquia Super Campeões, Captain Tsubasa, que todo mundo conhece. Ele foi muito bem anunciado pela Bandai, né? Tem a opção de jogar em português. É um jogo de futebol. Até o momento eu tava pensando que ia ser mais um jogo parecido com os outros jogos de Captain Tsubasa, porque desde o Super Nintendo, PS1, existem jogos que do Capitão Tsubasa você tá controlando o time clássico da Nankatsu, né, ou alguns outros times que você pode escolher. E o jogo é em turno, né? Não esse. Os jogos antigos, eles são em turnos. Então, você tá controlando o personagem no campo, se você encontra um inimigo, aí, sei lá, você tem que realizar alguma ação, né? Então, você dribla, você passa, você faz alguma coisa. Existe um jogo de celular recente que é assim, ele é um gacha. Então, eu pensei que a mecânica ia ser parecida, mas não. Esse jogo do Captain Tsubasa que foi lançado, ele é muito mais parecido com um jogo tipo FIFA ou PES. Entretanto, tem as particularidades do Captain Tsubasa, que vem do mangá e vem do anime, que são golpes especiais, né? Chutes ridículos. É o chute de trivela. Tem chute de trivela, né, do Tsubasa, tem vários outros chutes, cada personagem tem sua habilidade especial. Eu acho que esse é um charme da obra, óbvio, porque adaptar um esporte pra um anime, pra um mangá, pra uma outra obra, você tem que ter esse tipo de senso de realismo, né? O próprio Haikyuu, apesar de não ter poder especial, os personagens, eles têm que conversar durante a partida, né? Eles têm que expor o que eles estão pensando, esse tipo de coisa, pra criar um clima, né? Então, no jogo, isso também acontece. Principalmente porque em determinados momentos, o jogo, ele segue uma história, tá? Só falando, Captain Tsubasa teve um anime recente lançado, em 2018, que é basicamente um remake da obra original. Mas ele vai até um certo ponto. Ele só segue o primeiro arco do anime. O mangá tem vários arcos no sentido de terem time skips, né? Você começa Tsubasa com 11 anos, depois com 14, depois ele no Brasil, depois ele no Barcelona e por aí vai. Esse anime, ele só pega essa parte. E esse jogo começa depois do anime. Existem dois modos de história que você pode jogar, que é a história do Tsubasa ou a história de um personagem seu, que entra na seleção japonesa. Ah, rapidão, Mario. Acho que eu vi... Eu não sabia dessa parte de customizar, porque eu vi... Acho que no Twitter o cara fez um Imboinha, que é uma zoeira do Cebolinha lá, no jogo. Eu falei, caralho, tem um personagem que parece ele mesmo? Não, você tem essa opção. Mas eu não joguei ainda esse modo, eu joguei só o modo do Tsubasa. E a história começa a partir de onde o anime terminou. Porém, conforme você vai jogando o jogo, você pode destravar vídeos que basicamente são cenas do anime. Mas desse anime de 2018, não do clássico. Lembrando que esse anime de 2018 também, ele é baseado no mangá, e quem tem muita memória afetiva do anime de 2002, vai, tem bastante diferença, tá? O anime de 2002, ele é muito rápido, ele tenta encapsular a história do Captain Tsubasa e não dá muito certo. São os três animes que você tá falando, né? Tipo, tem um lá de 90 e bolinha, 80 e bolinha... Tem vários, 2002. Na verdade... Tem o de 80 e alguma coisa, que o Jamon falou, que é mais parecido com... Esse é o clássico, né? É o clássico. Esse de 2018 é baseado nesse, mas... E o 2002 é um bagulho aleatório lá, porque ia ter Copa do Mundo no Japão. Eles só quiseram fazer... Mas o de 2018 também, né? Eles quiseram fazer pra Copa do Mundo. Mas, assim, esse jogo, enquanto você tá jogando, a experiência de jogar ele foi... Me surpreendeu, porque eu tava esperando que ia ser muito, muito mais um jogo de anime em que eles tentam te passar a experiência de você controlar o personagem e é isso, é ter uma sensação mais imersiva, mas a mecânica de futebol funciona muito bem. Então você ainda joga o futebol clássico com os poderzinhos especiais e isso tem uma harmonia boa no jogo. Tem muito voice acting no jogo. As vozes são só em japonês, mas você pode colocar a legenda em português. Ainda bem, né? E, por exemplo, todos os personagens, eles são narrados. Então, imagina que você tá com o Tsubasa. Você passa a bola pro Wakabayashi, sei lá. Você passa a bola de personagem pro outro. Eles falam as vozes, eles chamam o nome de um dos personagens. Cada personagem tem voice acting nesse sentido. Se ele chutar, se ele fizer alguma coisa, ele pragueja, sabe? Ele faz, então, dá o nome do golpe lá. Também. Então, e quando se você for dar um movimento especial, aí tem uma cutscene, tá? Daí, uma pergunta, tem multiplayer isso aí? Tem. Tem online e local. E assim, o que eu tô pensando é que assim, os FIFAs que eu mais gostei de jogar foram os do Wii. Aham. Que é uns que tinham um sistema de momentum que quando você fazia drible e tal, você subia esse sistema e basicamente todo o seu chute, o A que você usava, né? Que era chute a gol, não importa de onde você tá na porcaria da fase, você chutava pro gol. E o goleiro tinha a obrigação de spamar a bola. Então, tipo, você tá no meio de campo, passou no meio de campo, pode apertar A, o cara chuta pro gol. Era super arcade, não sistema de simulação de futebol igual é o FIFA que a galera gosta e do PES. Acho que o Mario Strikers, assim, também, né? Quando você passa do Wii, quando você passa no meio do campo, você pode fazer aquele especial lá que vai... Que aí já vai pro gol. Pode ser. Um milhão de bolas pro gol lá, é. É nesse esquema também? Tipo, os especiais é meio que um bagulho ridículo que você solta a partir do meio de campo, basicamente? Não é Mario Strikers, né? O especial, assim, cada personagem tem uma barra de estamina, tá? Se você der um especial no goleiro, isso vai diminuir a barra de estamina dele. Provavelmente ele vai pegar, mas vai diminuir a barra de estamina. Então, a ideia é que você pode fazer um gol no goleiro se você conseguir, tipo, driblar ele ou chutar igual, muito mais parecido com FIFA. Só que se você chutar do meio de campo, eu não fiz esse teste, provavelmente o goleiro vai pegar. O que vai acontecer é diminuir a barra de estamina dele. Mas a sua, quando você faz especial, também diminui. A estamina recupera, tá? Com o tempo. Mas essa mecânica de estamina é o que torna um pouco esse jogo um pouco mais ritmado, né? Tem um pouco mais. Vai um pouco mais pro sentido de jogo de turno. Então tem uns elementinhos de RPG. Mas especial, tem alguma barra? Como que se faz pra você não, poder dar especial? Ó, você tá com um personagem, você tá controlando ele, tá com a bola. Ele tá com a barra de estamina cheia. Se você correr, a estamina vai diminuindo. Se você driblar um personagem, a estamina diminui. Né? E assim por diante. A ideia é que você vá tocando a bola até chegar no personagem. Se você der um ataque especial, vai consumir sua barra de estamina. E aí a barra de especial, o especial, ele vai de acordo, o poder dele vai de acordo com a estamina que você tem. Entendi. Então, é mais ou menos isso. Mas, assim, de novo, eu me surpreendi positivamente com o jogo, porque eu pensei que ele não seria um bom jogo, ele seria mais um jogo de anime que iria me decepcionar, vi de Jump One Force. One Piece, nossa. E a experiência de estar no meio... Qual é o preço desse jogo mesmo? Só pra eu ter uma noção. É full price? É, full price, mas no eShop tá 249. No eShop e no PS Store também tá 249. Um dia ele cai, ele é da Bandai, é que cai. É. Mas assim, é que eu tava falando, a experiência dentro de campo é boa por causa das voice actings, por causa da experiência. O narrador tá o tempo todo falando, então dá muita emoção pro jogo, parece exatamente que você tá dentro do anime. E quando você tem, por exemplo, encontros especiais, imagina que você tá com o Tsubasa e você encontra o Ryuga. Ryuga, é o Ryuga o nome dele, é isso. É o cara do Super Canhão, é o chute canhão. Chute do tigre. Você então encontra com ele. Não é o cara. Se você encontra com ele. É ele sim, acho que você é que você tá. Ah, viajando. Pois em 2002 era o chute canhão, não era? Que o cara estourava a parede atrás dele. Isso acontece com a maioria dos personagens, na verdade. Então, se você encontra com ele num jogo específico, vai ter uma cena. Então, é a cena que acontece no anime, né? Ou pelo menos acontece no anime clássico, enfim. Enfim, e aí, por exemplo, imagina que na cena do anime, o Tsubasa passa a bola pro goleiro, sabe? O goleiro chuta a bola. No momento que acontecer essa cena, exatamente a bola vai estar com o goleiro. Então, eu acho esse tipo de coisa muito legal. Dá um outro tipo de sentido pro jogo. O único problema é que tem muita fala. Às vezes, entre um jogo e outro, tipo, conta muita história e isso fica um pouco maçante. Parem de desenvolver seus personagens, vamos jogar. Acho que eu chutar essa bola. Mas, no geral, foi bem positivo. Fica aí meu elogio pro jogo. Não tô falando que ele é um jogo excelente, Principalmente no Switch, puta merda. A versão do Switch, eu joguei no modo portátil. Nossa, foi horrível a queda de FPS. Lag no jogo e scaling muito mal feito. Mas na TV ficou ok? Na TV eu não testei. Mas se for pra jogar na TV, eu prefiro ter a versão do PS4 que pelo menos tem achievement, sabe? Porque é mais bonito, provavelmente, né? As duas versões estavam o mesmo preço. Eu escolhi a do Switch porque eu queria jogar no modo portátil. Ah, entendi. E aí foi decepcionante. Esse foi ponto. Decepcionante em nível Xenoblade 2, que é feiaço assim no portátil? Não, nada supera o Xenoblade 2, cara. Mas pelo menos o Xenoblade 2 não tem queda de FPS, né? Não, acho que tem. Ah, quando tem muito inimigo, acho que tinha. É, tinha, acho que tinha na TV, inclusive. Quando tinha um dinossauro girando no céu, acho que caiu FPS. Dinossauro girando no céu, ótimo. Eu não tô lembrado mais o que eu ia falar de Capitão Tsubasa, mas tá aí meu elogio. O segundo jogo, eu comprei basicamente porque eu falei que eu ia comprar, eu passei muito tempo e não acabei não comprando. E ele ia ser lançado para o PS4 e não foi. Cancelaram de última hora. É Tenten. Esse jogo, pra quem não conhece... vai sair pro PS5, né? É isso. Acho que PS5 e Xbox Series X, eles cancelaram esses dois. E pro Switch também. Pro Switch não vai ter? Vai ter do Switch, eles confirmaram. Vai ter? Eles falaram, vai ter o do Switch, relaxa. Eu não vi nada anunciado. Ixi, eu falei isso aí num jogo rápido faz um tempo, hein? Mas eu acho, não sei, tem que confirmar isso aí, porque... Eu acho que é Switch, PS5 e Xbox One, eu acho que era essa mesma. Tem que confirmar porque Tenten é um clone de Pokémon e eu não sei se isso gera competitividade no... Mas que gere, pode falar, daqui a pouco você vai dar sua opinião, mas que gere, a Nintendo nunca proibiu o clone de Pokémon lá. Então... Nossa, mas o problema é que esse jogo é um clone muito, muito, muito inspirado em Pokémon, que tá tudo de Pokémon lá. Só pra falar aqui, pra fechar, depois que eles cancelaram do PS4 e Xbox One, eles reconfirmaram que o do Switch vai sair em 2021. Tá aí. Lucas, trazendo informação no Checkpoint, que não é pra trazer informação. Em tempo real. Mas assim, eu já... Explicando que esse jogo é um clone de Pokémon, em todos os sentidos, eu até posso me comprometer aqui em falar o tempo todo Pokémon ao invés de Tenten, então me corrijam quando isso acontecer, por favor. Monstrinhos. Quando eu for falar Tenten, se eu falar Pokémon, entendam que é um Tenten, tá? Em vez de Pokéball, você fala... Como é que é aquele cartão? Tenten card lá, só. É cartão acrílico, é isso. Mas é isso, né? Você é um treinador de Tenten, começa numa cidade, você escolhe seu Tenten inicial, e aí parte pro mundo, a ideia é você capturar todos os Tentens e você enfrentar os líderes do ginásio, né? Que eles chamam de dojos. Então, todas as experiências que você tem em Pokémon tá lá. Você captura os monstrinhos em graminhas também, você entra em batalhas aleatórias. Seus Tentens têm IV e EV. Isso é aparente no sistema. Mas eles chamam desse jeito ou eles falam outro nome? Então, é que eu tô jogando em português, né? Aí tem outro nome, ó, que eu não lembro agora. Mas isso tá aparente. Quando você abre o perfil do Tenten, tá mostrando lá. Tá? Qual que é a diferença de Pokémon? Essencialmente, todas as batalhas são em duplas. Então, mesmo batalhas aleatórias contra Tentens selvagens são em duplas. E quando você encontra outros Tentens, eles podem vir juntos, podem vir duplas ou podem vir Tentens singulares, né? Os atributos, por exemplo, de tipo de Tenten também são diferentes. Apesar de existirem Tenten de fogo, terra e grama, também existem os Tentens de data, mental e alguma outra coisa. E data tem me lembra de Digimon já. Exatamente. E neutro, que seria o tipo normal, né? Deixa eu ver, esse Tenten é um MMO, tá? Então, pra quem tá procurando saber como é que seria um MMO de Pokémon, é esse Tenten. Eu acho que nisso eles acertaram muito. Como um MMO e como um jogo que trouxe as mecânicas de Pokémon melhoradas, porque tem muita coisa de usabilidade que é melhorada, né? Até porque eu joguei no computador, né? Então eu jogo com teclado e mouse, fica muito mais rápido. Mas falas que os diálogos são muito melhores... Diálogos com NPCs, os NPCs fazem sentido nesse jogo, tá? Por exemplo, às vezes você vai falar com um personagem, tá? Vai falar com um carinha lá. Ele não fala só uma coisa aleatória, ele fala uma coisa que é importante pra você, pra aventura, mas o diálogo ele é mais profundo E ele te dá opções, às vezes, pra você escolher um diálogo que o NPC vai falar. Então ele te faz uma pergunta, aparecem opções, você escolhe. Todos os NPCs são assim, tá? Inclusive, quando você entra em batalhas aleatórias contra treinadores, eles mesmos podem ter diálogos mais profundos e iniciar com uma pergunta, sabe? E aí você escolhe uma opção. Por exemplo, às vezes acontece, o cara fala, pô, você tava falando com aquela menina ali, o que você tem com ela? Aí o cara, quero namorar com ela, ou, não tenho nada com ela. Aí, cala a boca, vamos batalhar, esse tipo de coisa. Não é... Que profundidade. Não é tipo, acho que o Rubi Zafira, que o NPC pergunta onde você mora e você tem que responder sim ou não. Não é só isso, são opções e isso startam diferentes diálogos com os Mas aí NPCs. No final ele vai falar assim, foda-se... No final, se for com batalha, sim, aí você vai batalhar. Mas você pode extrair informação nesse sentido, né? Esse tipo de... Por exemplo, às vezes você tá num ambiente que só tem Pokémon voador, e ali tem um treinador especialista voador. E aí, através do diálogo, ao princípio, você vai extrair uma informação de... esse tipo de ataque é mais efetivo contra os meus tentens, né? Eu tô usando esse tenten aqui, toma cuidado, sabe? Eu só digo, assim, se... passassem isso pra Pokémon, eu ia ficar irritado de estar na oitava geração e estar lendo que um cara de voador falando, mano, joga uma pedra no meu Pokémon que ele vai ficar triste. Aí eu ia ficar meio tipo, mano, eu já sei só oito gerações disso. Então, é que você já manja, mas eu tive um grande problema com esse jogo e eu ainda não consegui aprender a efetividade de um Tenten contra o outro. E eu não sei se esse é um problema do jogo em si, mas... eu reverti todo o que eu entendo de Pokémon nesse sentido pra esse jogo, e a dificuldade tá muito grande, sabe? Aliás, um defeito desse jogo é o equilíbrio que eles têm no sentido de ter os tentens que você pode capturar e os tentens que estão sendo usados e a efetividade entre eles, né? A maioria dos tentens, assim, já digo, se você for começar esse jogo, captura um tenten elétrico. Porque ele vai fazer toda a diferença. Qualquer outro vai ser uma bosta pra você continuar as primeiras 5 horas do jogo. E 5 horas do jogo, eu não fiz nada nele. Nada, basicamente. As rotas são bem grandes. É tipo um MMORPG, então. Ele é um MMO, né? Então as rotas, elas são bem grandes. E, por exemplo, eu teria que chegar no primeiro ginásio. Eu cheguei perto dele. Assim, eu cheguei na cidade, depois da cidade tem que fazer uma quest pra habilitar o líder de ginásio, então eu tô nessa quest, tô pra acabar ela e eu perdi. O jogo, ele tá bastante difícil, mesmo eu estando com tentens com level acima do que eu tô enfrentando, eu tô tomando um pau. E esse é um outro argumento que eu tenho, que eu não sei falar se é um ponto positivo ou não, é que o jogo, ele é muito desequilibrado em relação a nível, pelo menos eu achei. Por exemplo, eu tô com tentens que estão 5 níveis acima, 10 níveis acima. Eles estão apanhando pra tenten selvagem. Eu falei, mano, isso não é normal. Tem que ver se tem relação com o que você falou de não ter decorado os tipos aí. Então eu acho que é isso. Mas olha só, então, imagina que os tentens, eles não estão dando ataque super efetivo em mim e eu não tô dando ataque super efetivo neles. Mas eu tô com os meus tentens 10 níveis acima. 10 níveis. É que assim... Tô apanhando. Se eu for jogar o Tenten, com a cabeça que eu tenho de Pokémon, que eu manjo tudo, e eu começar a apanhar lá, eu também vou falar assim, nossa, esse jogo é injusto, não sei o quê. Mas é um jogo novo, né? Então... Eu tô afirmando por conta isso. O nível não tá fazendo tanta diferença nesse jogo. O que faz diferença... Entendi. É você saber qual tentem usar, no sentido de elemento, etc. Entendi. É bem Pokémon, então. Não, porque se eu tiver com um Pokémon 10 níveis acima e usar um ataque normal, ele ainda vai dar um pau. Ele vai tirar muito dano, mesmo metade da vida. Nesse, não. É muita pouca diferença que você tem com a diferença de níveis entre os tentens. Entendi. Tá. E nisso eu fiquei um pouco frustrado com o jogo. Eu não gostei do sistema de batalha dele. Por exemplo, no Pokémon você tem... Cada golpe tem PP, né? Tem o Power Point, né? E aí, conforme você vai usando, ele vai decrementando. Nesse, os tentens, eles têm estamina. Então, um determinado ataque, ele consome tanto de estamina. É como se fosse MP aí em qualquer jogo de RPG. Uhum. Só que depois da batalha ele se recupera, tá? É meio que pra você não ficar repetindo um golpe só, basicamente, não é? Também. Assim, existem prioridades de golpe também, então é, um determinado golpe ele só pode ser usado no segundo turno. E existem golpes também que acontecem mais rápidos que os outros, independente da velocidade do Tenten. A velocidade faz diferença. É igual como se fosse o Quick Attack, mas é, muitos golpes têm diferentes tipos de prioridades, né? Existem golpes que têm prioridade 1, 2 e 3. Ah, no Pokémon também, né? Mesma coisa. É, isso tá mais descarado no golpe. Ele deixa bem específico qual que é a prioridade dele. Uhum. Mas além da prioridade, você também existem golpes que só podem ser usados no segundo turno. É, eu só não peguei esse Tenten porque eu achei as criaturas bem feias. Tirando aquele fake Mon lá que... É o azul? É o Ornitorrinco azul. É, ele é o único, exato, que você olha assim e você... Ah, meu, que bonitinho. O resto eu olho e... coisa feia. Então, esse é outro detalhe que eu cito aqui. O charme de Pokémon... são as criaturas em si. Eu acho que a Game Freak sempre teve um apelo muito grande para o desenvolvimento interno das criaturinhas que eles fazem, e todo o processo de criação dos monstrinhos é muito bem feito entre eles, né? O apelo que os monstrinhos têm, e assim, o carisma dos monstrinhos do Tenten não chega perto de Pokémon, sabe? Então, eu acho que fica o ponto que a galera critica muito o Pokémon, que eles só pegam qualquer animal, virou Digimon, agora tem a espada que flutua. Não é isso, cara. É, a maioria dos Pokémons, eles são baseados em mitologias, ou eles adaptam um conceito muito bem de um animal para uma evolução específica, e tem uma lore por trás. Esses Tentens não tem isso. Eu acho que também Pokémon tem muita... o design... Eu não sei se vale falar, se é possível falar isso, porque eu não sou da área, mas eu acho que o design tem muita sinergia em Pokémon. Tipo, você consegue ver os bichinhos. Eu, quando assisto filme dos atuais, eu olho e falo, nossa, parece que, sei lá, o Pokémon da quinta e da quarta e da terceira geração estão tudo no mesmo cenário, e eles estão parecendo que eles vieram no mesmo lugar, sabe? Eles têm a mesma base. No Tenten, eu fiquei meio tipo... Nossa, isso aqui existe? Isso aqui dá pra acontecer? E aí, eu não sei se é porque eu sou fã de Pokémon há muito tempo e basicamente Pokémon tá enraizado na minha alma, ou se Tenten é só feio mesmo e o único que eu gostei foi o Fake Mon. Que é isso, eu acho que eles conseguiram acertar muito em fazer um MMO de Pokémon, vamos falar assim. Todas as mecânicas de MMO, de quest, de cidade grande, de rotas grandes, isso faria muita diferença em Pokémon. Eu acho que tem coisas que Pokémon deveria aprender com Tenten e coisas que Tenten deveria aprender com Pokémon. O que Tenten deveria aprender com Pokémon é exatamente a criação de monstrinhos. É, deleta e faz todos os outros de novo. Eu acho que é o mais importante se você tá fazendo um jogo de monstrinho, é o carisma dos personagens, porque é isso que vai vender merchandising de pelúcia, caneca, o que tiver que ser, sabe? Digimon e aqui a galera vai ficar olhando o tempo inteiro, convenhamos, né? Um jogo de monstrinho. É o que vai fazer você ter apelo pelo monstrinho que você tá usando. Eu tenho 15 Tentens lá, eu vou alternando que está na minha party, só pego os que são fortes mesmo. E é isso, eu não tenho vontade de falar, não, eu vou continuar com esse porque isso aqui, eu senti um apego por ele, sabe? É um objeto de luta lá e destruição. Não, então, tão... Esse jogo ele foi feito por um estúdio da Espanha, né? E é tão baseado em animais, que, ó, o pássaro ele chama pájaro. O tatu ele chama tateiro. Então, sei lá, você já percebe que eles tentaram utilizar o conceito de animais, assim, e não evoluíram muito isso. É o passarinho, pássaro, passarão. Três evoluções. Acho que uma outra coisa que eu não vejo a Game Freak fazendo é... Pelo que eu vi, né? Eu vi algumas pessoas jogando no começo do jogo e... Eu achei legal a customização e eles não colocam só, tipo, você é menino ou menina. Não, tem até a opção de você escolher um pronome neutro pra você, sim, né? Sim, sim. Então, o que eu falei, esse jogo, o que ele acerta em questão de MMO, do fluxo do jogo, o ritmo que... Uhum. As mecânicas que a gente xinga em Pokémon, pelo menos eu reclamo, rotas que não são grandes o suficiente, não são desafiadoras, esse jogo é. E... Nesse jogo aí tem o carinha que perdeu a lente de contato e você não pode passar ele, Mario? Não, não. Esse tipo de jogo não acontece. Esse tipo de coisa nesse jogo não acontece. Como é que eles bloqueiam a rota, então? Só pra eu saber. Eu não cheguei em nenhum momento que tem rota bloqueada. Então, caramba, a princípio, o jogo, ele deve ser linear. É Breath of the Wild. Você vai lá do chefe final. Acho que a diferença do Tenten do Pokémon é que Pokémon é feito por todo público. Então, a facilidade dele vem pra isso. Tenten é feito pra galera que reclama de Pokémon. É isso mesmo. Então eles meio que consertaram tudo, basicamente assim, sei lá, o documento de game design dos caras foi pegar um fórum de Pokémon, ler todas as reclamações, tá, vamos corrigir isso aqui. Eles imprimiram o Reddit, isso é verdade. Isso é verdade. Mas isso funciona. O que faltou é apelo e um modo de batalha. Eles focaram muito no competitivo, por isso que você já vem com uma batalha entre duplas. A batalha entre duplas funciona. Lembrando que assim, esse jogo ele não tem XP share, então os monstrinhos que estão na batalha são os que vão ganhar experiência. Então eles leram mesmo o Reddit e pegar todas as reclamações. Mas eu acho que isso funciona, só isso na batalha funciona, porque se você quer upar um Pokémon, se você quer upar um Tenten com um nível menor, primeiro que ele vai ganhar muito mais experiência do que o Tenten que já tá no nível maior, tá? Então tem essa diferença de experiência. A experiência ela não é absoluta, ela é ponderada de acordo com a diferença de nível de que você enfrentou o Tenten. E além dele ganhar experiência muito rápido, é muito mais fácil você upar porque o Tenten mais forte tá batendo nos outros, né? Então você pode upar de uma forma mais tranquila nesse sentido. O XP share não é uma obrigação nesse caso. Como o Pokémon é uma batalha singular, né, de um único Pokémon, aí eu acho que é obrigatório você ter a XP share. E acho que é isso que eu queria falar de Tenten. De novo, ele não é um jogo ruim, pelo contrário, eu acho que vale muito a experiência. Eu acho que ele acerta o que Pokémon erra e erra no que Pokémon acerta. E se tivesse um merge dos dois, assim, se tivesse uma junção, um jogo que saísse do melhor dos dois mundos, aí acho que seria um ótimo jogo. Mas pra quem... Ou um jogo genérico de monstrinhos. Ou mais um jogo genérico de monstrinhos. Mas se você quer saber como realmente seria um MMO de Pokémon, tá aí Tenten. E essas foram nossas experiências durante o mês de agosto. Deixe um comentário sobre o que você jogou também, o que você achou dos nossos comentários, se tem alguma crítica, alguma reclamação, alguma dúvida. E lembre-se que você pode sugerir um jogo de Nintendo Switch online, né, dos serviços do NES ou do SNES, pra gente jogar, pra gente começar aqui o podcast comentando. Se ninguém sugerir, a gente não começa o podcast comentando, a gente vai direto pras nossas experiências do mês. É isso. Até a próxima, e eu deixo aqui o espaço se o Lucas e o Mario quiser falar. Não. Joguem jogos roguelikes. A vida de vocês também será consumida. Joguem AIDS, que vai chegar no Switch em um futuro próximo.